Eu quero com uma alegria cumprimentar a todos os amados irmãos nesse último programa do ano de 2011. E quero citar o texto bíblico que o grande profeta Samuel citou no capítulo 7 e no verso de número 12, a parte última do texto. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos, desejar o meu bom dia a todos os amados irmãos, os amados amigos, e agradecer a Deus. Minha palavra nesta manhã, ela se atém a um agradecimento à diretoria da nossa igreja. Quero agradecer o pastor Adão Esmelindro, sua querida família, o pastor Wilson, sua amada família, a igreja que está em Barão. Quero ser grato a Deus pela vida do evangelista Jairo, sua querida família, Aline, que também trabalha como secretária da igreja, minha filha. Muito obrigado a Deus pela tua vida, minha filha. Agradecer a Deus também pela vida do Paulo Esmelindro. Eu sempre tenho dito que o Paulo é o diácono nota 10. É aquele que está sempre presente. Agradecendo a Deus pela vida do Adair. E agradecendo da mesma maneira pela vida do Mauro Aquino. E de todos os encarregados de congregação. Os pastores, pastor Elvio, pastor Pedro, pastor Antônio Chimilesque, pastor Valmir, pastor Eurides, pastor Getúlio. Enfim, aqueles homens que estão dirigindo essas congregações nos bairros da nossa cidade. Neri, irmão Neri Lara, que está ali no Linho, irmão Alberto, na Cotrel, lá no bairro Novo Horizonte, onde está Oséias, João da Veiga, na Vila União, o nosso querido Pedro Marconato, da Esperança, ali no Três Vendas, o Vitor, lá no Jabuticabalo, Eugênio. Também queremos, com muita alegria, agradecer a Deus pela vida do irmão Celso, Parque dos Viajantes, no Vitória 2, ali o Valdecir trabalhando. E também lá no interior, onde está o irmão Valter, Centenário, Carlos Gomes, Áurea, ali está o Valmir. Nós agradecemos a Deus pela vida do Darcy, em Jacutinga, irmão Jorge, ali na cidade de Paulo Bento, acompanhando o pastor Pedro. Irmão Reni, em Três Arroios, nosso querido Benca, em Parubé. Lá na cidade de São Valentim, onde está o evangelista Sérgio, nós agradecemos a Deus pelo trabalho do Valdir, em Campinas do Sul e Cruz Altense. Enfim, que a bênção de Deus possa repousar sobre a vida desses companheiros que sempre estão conosco. Lá em Itatiba do Sul, pastor Antônio Chimilesque, trabalhando, dignificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero agradecer a Deus ainda pela vida de todos os líderes de departamento, todos aqueles que trabalham na música, que trabalham com a juventude, que trabalham no departamento de missões, ao FAD, Departamento do Círculo de Oração, aqueles que estão trabalhando na CRAD, na SAD, são trabalhos da igreja. Meu carinho especial a você também, Lenir, minha companheira, minha amiga, que sempre tem estado conosco no dia a dia, me ajudando nos combates do dia a dia, sem parar. Meu carinho especial a você, Carolino Júnior, Aline Hernani, eu agradeço sensibilizado por esse amor, por esse carinho. Meu agradecimento a Deus pela vida do Ezequiel, da Patrícia, que são como os filhos que a gente também tem adotado nessa cidade, tem vindo de Porto Alegre comigo e tem sido um instrumento de Deus. Sou muito agradecido pela vida desse querido casal, a Stephanie, que no dia 27 aniversariou. Meu beijo no teu coração, Stephanie. Que Deus te abençoe. Quero desejar a todos esses amados irmãos as mais ricas bênçãos dos céus. E quero agora dizer a você que me ouve, a você que é um amigo, você que ora por mim, você que levanta teu volume de rádio, porque sabe que nessa manhã, nesses horários, o ano todo aqui estive, sempre procurando trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor. Não foram poucas as vezes que eu adentrei a esta emissora com dores, com abatimento, com lutas, com crises, mas eu nunca deixei transparecer as minhas machucaduras, porque sou pastor de almas, sou pastor de ovelhas, e eu vim agora nesse final de ano dizer meu muito obrigado a Deus pela sua vida, você que me acompanha, você que chora quando eu me emociono aqui e choro, você que tem vontade de um dia me conhecer, você que manda teus bilhetinhos, você que pede o teu hino, você que coopera com a tua oferta, eu sou muito grato a Deus. Vocês são a razão da minha permanência nesse programa, mantido pela igreja, mantido por vocês, e nós estamos aqui levando a palavra de Deus. E a mensagem que eu digo a todos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe os milhares de ouvintes. Um abençoado 2012 a todos os amados irmãos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por si. Cante comigo. É sua mão. Eu quero nesse momento orar com você. Amado Deus que está nos céus, eu te agradeço, Senhor, pelo ano de 2011. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradeço, ó Deus, pela igreja amada, a qual o Senhor nos tem colocado como pastor nessa cidade e nessa região. Te agradeço pelos companheiros, esses que dia a dia, lado a lado, ombro a ombro, eles junto comigo, gemendo e chorando, fizeram a semeadura. As amadas irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes, eu te louvo, Senhor. E te agradeço, a Deus, por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem dispensado a nós ao longo desse ano de 2011. E sabemos, ó Pai, que o futuro a Ti pertence. Nós oramos e entregamos a nossa vida e a vida dos milhares de ouvintes, daqueles que estão longe e daqueles que estão perto, daqueles que estão acamados, doentes, daqueles que estão sem forças, e que nesta manhã haja uma força divina, uma unção nova, um óleo fresco para retomar a sua caminhada. Em nome do Pai, nós oramos e agradecemos, agora e sempre. Amém e amém.